Mas ela ainda me faz pensar, ela ainda me faz lembrar, ela ainda me faz amar, ela ainda me faz. Mas ela ainda me faz pensar, ela ainda me faz lembrar, ela ainda me faz amar, ela ainda me faz. Ela me pega de surpresa, eu sou presa fácil no meu edredom. Maldade é deixar teu cheiro no meu moletom. O travesseiro tem o dom de me fazer lembrar. A sua voz tem um som de me instigar. Enlouquece só pra me dizer, calma aí, vai embora só pra me dizer, vem aqui, e eu vou só pra te dizer, tô aqui, e aí? E aí? E ela vai comigo, ela vem, me segue. Ela adora o Axel, o ego do AXL. Ela não é fácil, mas sempre sugere que eu faça coisas do jeito que ela prefere. Aí eu vi que já fazia parte de mim. Aí senti que aquela solidão tava no fim. E ela ganha, a vontade dos meus olhos tem a manha de prever. Não é fácil de esquecer, vai por mim. Ela ainda me faz pensar, ela ainda me faz lembrar, ela ainda me faz amar, ela ainda me faz. E não é fácil de esquecer. Ela ainda me faz pensar, ela ainda me faz lembrar, ela ainda me faz amar, ela ainda me faz. Mas ela se entrega ao se envolver. Se você ama sua mulher, vai me entender. Quantas vezes ela te deixou confuso e você pensando, que palavra que eu uso? Liga pro seu melhor amigo pra desabafar. Liga pra falar como você vai ficar. E ela não liga, ela sai com as amigas. É vingativa e você pensando na vida. E logo em seguida o telefone toca. Seu mundo para, você fecha a porta. E você diz que só queria fazer ela feliz e construir o que sempre quis. E ela faz jeito tipo te amo, mas não quero mais. E esse jeito te confunde mais. Cê dá um jeito, tenta voltar, tá, pra no seu peito tudo se confortar. Mas ela ainda me faz pensar, ela ainda me faz lembrar, ela ainda me faz amar, ela ainda me faz. Mas ela ainda me faz pensar, ela ainda me faz lembrar, ela ainda me faz amar, ela ainda me faz. E acabou ou não, quem tá com a razão? Deixa que o tempo acerta teu coração. E o tempo vai dizer se foi sincero, se é isso que eu quero, se ainda existe um elo. Ilusão do coração, enganação, atração, amor ou paixão, rancor ou ocupação. Se foi um tempo entre relacionamentos, se foi real os momentos de quem fere por dentro. Vai se arrepender ou esquecer, largar ou correr, continuar a viver, deixar acontecer. Se o problema foi se adaptar, não consegui captar, se iludir ao tentar, não vale a pena magoar. Sofri, sonhei, corri, surtei, nem vi, amei, sorri, contei o que eu senti. Mas vou guardar comigo os bons momentos, ela ainda me faz enlouquecer dos pensamentos. Eu tentei, cê não quis nem saber. Irmão, a gente se vê no mundão. Eu falei, cê não quis entender. Irmão, eu tentei, cê não quis nem saber. Eu tentei melhorar, cê não deu atenção. Eu fiz o que pude pra resolver. Irmão. Ela ainda me faz.